Vamos rezar. No que pode acontecer comigo, portanto reflito, preciso de um minuto só comigo mesmo. A vida tá escrita, nascemos pra compreender isso. Vejo aquele homem, um corpo estirado no chão, na calçada suja uma poça de sangue. Há 5 minutos atrás, sentado ali a pensar em sua vida, como melhorá-lo, lembrar do passado. É quase impossível encontrar a saída. Mas vejam, dizem que na hora da morte recordamos tudo. Acho que não daria tempo resumir sua vida em alguns segundos. Não dá pra pensar, só vem mesmo as partes piores na mente. Tentar decidir só seu lado, a arma reluz com uma bala no pente. Perturbações atormentam, já não raciocina direito. Se afunda no walk nas drogas, o caminho curto não é o correto. Somente outra vítima de uma lavagem cerebral que nós já qualquer pouco injeção letal. Meu mundo atual quase 500 anos e nada foi feito. O que nos resta mesmo é apenas rezar. Ninguém vai chorar por nós. Vejo aquele homem, a mente era fraca, não pensava em nada, olha o que restou. Um corpo no noticiário, agora sim uma família alcançou. Bem diferente da que tinha pensado pra si durante alguns anos. Até do seu filho esqueceu, durante sua vida vivendo um engano. Meteram na cabeça dele que negro tem que ser pobre e ser ladrão. Viver sonhando com dinheiro, se acaba nas drogas, um abraço então. Eles fazem palmas com isso, divertem-se às custas da nossa miséria. Que sistema podre, que merda, inferno limite, está sempre aberto. Meu Deus, orai por seus filhos, não deixe que acabe mais nisso. Orai por todos aqueles que partem da favela, se eu imploro. Proteja os que aqui ficam, para que nunca se acabem assim. A fita amarela, o pente vazio, somente mais um. É sem por aquele homem. Proteja meu filho, reze por minha vida, lavado é seu santo nome. Se eu tô sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem. Proteja meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome. Você tô sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem. Anos e anos de vida, jogados fora, por mais que não tenham boas lembranças. Partir dessa forma é mais do que foda, parece ser terrivelmente de um suicida. E o que se passa na mente essa hora? Quanto vale a vida de um ser humano? A merda de uma bala só acaba com o sonho. É decepcionante demais. Vamos rezar, a polícia chegou na área, querendo uma explicação. Como se adiantasse alguma coisa, só restou limpar a sujeira no chão. O otário recolheu a arma que fez o serviço, era uma automática. Os rostos em volta de miro, não entendem nada, comentam bobagem. Alguns falam sacanagens, a mãe descabelada chora. Seu filho caído sem vida, a estrada fechada há mais de 10 horas. Se lamenta, reclama, sua riqueza foi pro espaço. Clama a Deus, nessa altura chora e desmaia e é carregada nos braços. Será, meu Deus, que não existe outra saída? Tentar se reintegrar, difícil ou ser merda, mais a saída. Que metam uma bala na nuca, deixa mãe e mulher maluca. Por mais que eu tente, não entenda coragem demais. Que eu não aprecio. É preciso muito sangue frio, puxar o gatilho e encostar a si mesmo. O desespero de quem vive humilhado faz coisas que até duvidamos. Persiste por um sobressalto, cara, não tem tempo de te arrepender. O que se faz em sua mente esperando o momento certo pra morrer? De angústia, desespero. Esses mesmos momentos que nos dão e tiram a vida. 5 anos de sua vida perdidos na sala de um presídio mundo. Seu destino vê só a merda, viver na miséria, contente com isso. Não aguentou a pressão, seu filho nasceu, chora de fome à noite. Na rua procura de trampos, eu me livrei e seguro a sorte. Não, assim não dá, mano, a gente tenta melhorar mais. Tudo vai de mal a pior, viver desse jeito é morrer ou matar. voltar pra cadeia, não volto, não vou me forçar a sofrer como um bicho. Não tinha grana no seu bolso, trampo não consegue, assalto tá fora. Lembro-me como ele chegou, tirou sua arma da cinta e sentou. Um corpo que pede ajuda e meia milhares, ninguém se ligou. Esqueceu se queria deixar seu filho a mercê daquele sistema. O mesmo que lhe destruiu e meteu em seu cérebro a história errada. E o que restava fazer? Sentado ali a pensar. As partes ruins de sua vida vêm sua mente lhe atormentar. Destrava a arma, coloca o peito, verifica se está tudo em ordem. Derrama uma lágrima, pede perdão, clique, papa seu último golpe. Meu Deus, olhe pros seus filhos, não deixe que acabe mais nisso. Orai por todos aqueles que partem da favela, se eu lhe imploro. Ilumine todos os meus caminhos para que eu nunca me acabe assim. Sinceramente eu imploro, ó Pai, me deixe ir até o fim. Que eu tenha inspiração pra defender ser a voz dos irmãos. Não morra na mão da polícia, não sou do suicida, me dê seu perdão. Acabe então por fazer com que eu entenda toda a humanidade. A fita amarela, o peito vazio, somente mais um. Rezem por aquele homem. Proteja meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome. Sentou sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem. Proteja meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome. Sentou sozinho, acabou-se, eu peço que reze por aquele homem.